São Carlos e região. Sim, para todo mundo, através do site www.radio.ufscar.br. Começa agora a incrível edição de número 156 do programa Independência ou Marte. Sim, um salve a todos os ouvintes também das reprises aí, né, por mundão afora aí. Tem as rádios parceiras como a Rádio Fora do Eixo, Rádio BTK, Rádio Software Livre, a Rádio do Rasgada Coletiva também. Além do nosso blog também, né, foradoeixo.org.br/Independência ou Marte. E a reprise na Rádio Fiscar todo sabadão, 3 horas da tarde. Alô, alô, sabadão caloroso aí, tamo junto também com vocês. É isso aí, então, além de todo mundo sintonizado aqui na rádio com a gente hoje, né? Todos os internautas do site citados pelo meu caro Jovem Palerosi podem desfrutar, né, deste que é o braço radiofônico do projeto Independência ou Marte, ponto de cultura aqui da cidade de São Carlos, que durante, né, 2 horas de todas as semanas estamos aí fazendo companhia para os seus ouvidos, para as portas da sua percepção, levando ao ar aí conteúdos derivados de todo o cenário independente brasileiro, principalmente das produções ligadas à nossa música. Navegando por todo o Brasil aí, buscando todos os gêneros, estilos, todas as iniciativas interessantes. Então, se você quiser se contactar com a gente, tem o nosso e-mail aí, independenciaomarte@gmail.com. Estamos online agora ao vivo na segunda-feira, 10h05 da noite quase, aqui no radiofiscar@hotmail.com. Além disso, tem outros lugares na internet, né? Estamos na TwitchCam aqui também. Olá a todos os nossos viewers aí. Legal, galera. E tem Twitter, MySpace, YouTube. Procura, entre outras variedades, sítios virtuais. Tudo isso para você se contactar com a gente. Fazer parte desse universo. É isso aí. Por que você falou contactar? Tipo... Ah, porque você falou e não existe essa palavra. Né? Lógico que existe. Lógico que existe. OBG. É meio... Exaustivamente tocado, acho, na discotecagem radiofônica. Já teve presente no BG, porque tá na mixtape, abdução instrumental também. Mas ela faz parte, na verdade, de Sem Nostalgia, o último disco mais recente aí de Lucas Santana, que ele lançou ano passado. E aí, um belíssimo disco, o quarto disco do Lucas Santana. A capa aí, um design gráfico, como sempre, um exemplar físico aqui, bonitinho, né? Várias pistas de áudio aqui coloridas. Dentro tem a cara do Lucas Santana estilizada com um desenhinho aqui, com uma cara de bravo. É muito legal estar rolando esse som no BG hoje, porque além de ser nosso primeiro contato com um exemplar físico aqui desta bela peça musical, já pode anunciar em clima de festa que o cara está para chegar em São Carlos logo mais aí. Dale, dale, comemorando o aniversário da Rádio Fiscar. O aniversário, né, da Rádio Fiscar, muito bom. Isso daí, segunda-feira, dia 23 de agosto, aqui em São Carlos, vai ter o incrível show do Lucas Santana. E quem tiver o CD dele, já dá para pegar cifras aqui, ensaiando a rodinha de violão e decorando as músicas. Trazer para autografar. É, por exemplo, bem legal isso, né? Começa com... É, dó menor, essa música, por exemplo, depois vai pra Fá menor, é legal, pra ir já tirando, assim, né? Isso, esse disco que é uma grande homenagem ao violão, né, na verdade. Desde obras inicialmente compostas com violões, até com uma primeira faixa, ou outras que estão no disco, que são violões sampleados aí, de grandes discos com violão, da música nacional, que ele sampleia aí com a MPC, cria... texturas mais eletrônicas mesmo, pra coisa toda. Muito bom, acho que fazia tempo que a gente não falava tanto assim do BG, né? Acho que fica aí a pala de o quanto que a gente gosta desse som. É, verdade. E o quanto que ele vai acompanhar a gente, então, durante toda a noite nesse programa, que vai dizer... Tá especial! Ah, não acredito! O que tem acha? De bom hoje, então? Bom, a gente tem algumas atrações aí, teremos um convidado nos nossos estúdios, Momento Região / Brado Retumbante, misturando... tudo numa coisa só, tudo ao mesmo tempo agora. Então o Christian Cobra, aí do Instituto Cultural Janela Aberta, vai colar aqui com a gente para trocar ideia sobre o projeto como um todo, né? Esse empreendimento de economia solidária no ramo... No setor cultural aí. Eles, na verdade, têm um projeto que é o Identidade, que é sempre fazendo, juntando, agregando músicos independentes de São Carlos, e tem vários eventos. Rolou um no último final de semana, tem outro já agendado para setembro. Então ele vem para contar um pouco da história para a gente hoje à noite aí, no mais da metade final do programa. Bem bacana. É com muita alegria também que a gente anuncia, então, aqui nesse começo, que o programa hoje aí mantém a sua sintonia com o projeto Compacto Rec. Na verdade, uma plataforma de distribuição virtual, uma iniciativa aí do Circuito Fora do Eixo, que vem disponibilizando mensalmente na internet discos bem bacanas, eu ia falar do cenário independente. Então o lançamento tá fresquinho, saiu hoje, né? O site do projeto foi atualizado com o disco Araguari, do agora em carreira solo Jair Naves. A gente recebe a conexão telefônica ao vivo dele para comentar sobre esse trabalho, sobre toda a sua trajetória e, é claro, para a gente conferir em primeira mão aqui os sons desse trabalho. Legal, a gente vai ter convidado no estúdio, conexão telefônica, tem um parceiro aqui com nós também, Pedro. Aí, dá um salve pra galera também. E aí, bros, tudo bom com vocês todos? Ele que é ativista aí também da Rádio Livre Capivara FM, além de fazer parte, ser colaborador aí do Massa Coletiva, tem um programa Subsolo em Fome, e algum dia você chega junto pra falar mais sobre o programa também com nós, né? Pode ser até hoje, alguma hora. Demorou a nós. Demorou a nós? Beleza, vamos começar então o programa hoje aí, começando numa vibe que a gente gosta de trazer bastante, de regional contemporâneo. Você gosta de regional contemporâneo, Pedro? Porra, eu conheço pouco, mas o que eu conheço eu curto. Beleza. A gente começa, na verdade, fazendo a conexão com um projeto que vai desembarcar aqui em São Carlos essa semana, que é o Afoxé Urumilá, acompanhou algumas atividades do programa, coberturas por aí e tal. A gente já rolou o som deles por aqui, que na verdade é um ponto de cultura, né? Um grande centro cultural lá em Ribeirão Preto, o Urumilá. E eles têm diversas atividades. Uma delas é o Afoxé, né? Que reúne toda a família, com bem expressões de matriz africana mesmo, né? E é bem interessante esta quinta-feira, então, de noite, aqui no palquinho da UFSCar, eles se apresentam aí junto com a família Pedra Negra, que a gente vai rolar daqui a pouquinho também no programa. Com certeza. O programa hoje, na verdade, então, tá cheio de sons de agenda aí, vários artistas que a gente vai escutar. Estão prestes a chegar em São Carlos, só para complementar aí o anúncio do Afoxé Urumilá. Eles fazem um show bem bacana com instrumentos construídos por eles próprios, performances de dança junto com a música. O espetáculo promete. Mas na sequência, a gente segue esse nosso bloco de regional contemporâneo, abrindo o programa de forma tradicionalmente dançante. E vamos conferir, na verdade, né, uma novidade, um trabalhinho novo aí de DJ Tudo, né, um dos nomes artísticos de Alfredo Belo. Cara que também já baixou aqui no programa diversas vezes, a gente já fez entrevista com ele sobre o selo Mundo Melhor. Na última vez que a gente deu notícias dele, o cara estava em Londres, né, ao lado de nomes aí como Mad Professor, um dos papas, né, da música dub. E ele estava lá num projeto de fundir, né, música jamaicana e brasileira. E a gente vai conferir aí uma dessas novidades tocadas aí em Copyleft Total, com a permissão dos espíritos. A gente fecha esse bloco aí. O programa hoje também tá com vários blocos mais curtos. Então a gente estreia assim. Não tem mais um aqui. O disco do DJ Tudo chama Nos Quintais do Mundo, né? Então, bem legal desse lance de pesquisa regional, das gravações que ele faz e tal, mas com influência de ritmo mundial, né? Fazendo bem a relação de, sei lá, de jungle com coco, algumas coisas assim. E daí ele tá com esse projeto aí, também vai fazer turnê na gringa em breve aí de novo e tal, entre todos os seus outros projetos, e vem se apresentando bastante aí com gente de todo lugar, né? Gente, como que é? Que é a banda que acompanha ele, nova banda, antigamente era o DJ Tudo Agarrafada. Agora tá aí com novas pessoas acompanhando ele, pé na estrada aí também. Muito bom, aí na verdade, então, fechando o bloco, a gente continua no clima DJ Tudo. E vamos conferir, na verdade, um som do Projeto Cru. É uma banda que surge aí de um momento em que ele estava numa pesquisa muito intensa, né, de sons brasileiros, mas ligados às culturas de matriz africana pelo selo Mundo Melhor. E aí uma das formas de expressar, né, o refluxo de todo esse material que ele absorveu foi a constituição dessa banda, na qual ele toca baixo acústico. A Simone Sou faz a bateria. E o saxofonista Marcelo Monteiro completa o trio aí em músicas que, bom, vão passeando por diversas influências e origens da música brasileira, tudo de forma bem dançante e energética pra gente fechar esse bloquinho em clima de alto astral. A gente escuta a música Africando. Quem quiser saber mais aí, tanto sobre o Projeto Cru quanto o DJ Tudo, Nos Quintais do Mundo e tal, acessa lá selomundomelhor.org, e também tem todos os registros das gravações, das pesquisas, vídeos de como foram feitos cada música e tal, um material bem amplo. Aí, bem interessante, instigante mesmo. Sensacional. Então vamos, é isso aí. Som, então, abrindo os caminhos da noite de hoje, Afoxé Urumilá com a música Urumilá. Esse é o programa Independência ou Marte. Regional contemporâneo, escuta diferente aí. Meus antepassados dormem na minha língua. Formam minhas palavras. Pensamentos que não pensei me acompanham e me sustentam. É a minha cultura. Afoxé 2010. Eu vou

Independência ou morte! Um, dois, três, quatro. Isso aí. De volta Independência ou morte. Aqui. Primeiro bloquinho, regional contemporâneo. A gente acabou de escutar o DJ Tudo com Batuque Forte, Maracatu, Afoxé e Ameth Mali. É, do disco novo Nos Quintais do Mundo. A gente já tinha rolado há um tempão. Palmas pra esse palmas, som. Sonzeira. Cara, é regional contemporâneo Brasil, conexão mundial. A gente escutou antes o Projeto Cru, que também é um projeto que faz parte ali do selo Mundo Melhor. Na verdade, é um projeto que já tem alguns anos, 4 ou 5 anos, não tá mais em atividade, mas também reuniu um projeto, uma galera legal, além do DJ Tudo, Alfredo Belo, a Simone Sou e o Marcelo Monteiro. A gente escutou Africano e começou com a Afoxé Urumilá. É, eles que se apresentam aqui quinta-feira no palquinho da UFSCar, então preparem-se aí, manifestações de matriz africana. É, esquentando o palquinho da UFSCar, fazendo todo mundo entrar na mesma sintonia, na mesma vibe. Acho que vai ser imperdível, né? Acho que é isso, acho que se estivermos nas mesmas vibrações, vamos nos encontrar. Esse foi o nosso primeiro bloco de regional contemporâneo, abrindo o programa para dançar. E agora é hora de aumentar o volume. É. Bom, dando continuidade à nossa saga de pesquisas e vivências musicais, aqui a gente traz mais um bloco hip hop na medida aí. Semana passada já rolou, tenho certeza que semana que vem vai rolar de novo. Estamos na pegada forte aqui, trazendo lançamentos e resgatando algumas coisas bem interessantes também do hip hop nacional. Então a gente começa com uma parceria que já é das antigas, na verdade, né? Que, segundo eles, a dupla existe muito antes dos apelidos, quando era apenas o Fernando e o Edinho, que é o Gato Congelado e o Lombriga. Tremosa, mas que só na dupla eles não têm utilizado Tremosa, mas o Gato Congelado e o Lombriga, porque eles são desde a época do Quinto Andar, né, que a gente já falou em alguns programas aqui, no programa passado e tal, um dos grupos pioneiros aí de hip hop do... Acho que começou na década de 90, foi até 2000 e tanto e tal, em vários lugares, Rio e São Paulo e tal. Eles já eram parceiros, juntaram ainda com o DJ Makoto aí, que tá bem ativo aí na cena paulistana e tal. E tem feito algum trabalho junto aí, produzindo várias coisas. É, a gente vai escutar uma música chamada Tarde Chuvosa, que já tem alguns anos que foi lançada e tal, mas como não tinha rolado por aqui ainda, a gente achou legal de colocar. Muito bom, hip hop, recordar é viver. Na sequência, mais um som de agenda, né? Eu falei hoje aí que vários dos artistas... Som de agenda parece tipo... Uma agenda batendo assim. Tipo espiral assim. Bom, mas eu vou explicar então, pra quem não entendeu. Vários dos sons rolando hoje no programa estão com shows marcados aqui na cidade de São Carlos, como é o próximo que a gente vai conferir aqui, né? Mais uma faixa do álbum Ideias à Deriva, primeiro disco do Subloco Coletividade, projeto que reúne aí, né, toda uma rapaziada aqui do rap de São Carlos. E eles se apresentam nesse domingo no Jardim Paulistano aqui em São Carlos, num evento que faz parte aí do ciclo pré-Sanca Hip Hop, né, diversos eventos percorrendo os bairros da cidade rumo ao nosso grande evento de cultura hip hop que acontece no mês de novembro na pista de skate do Santa Felícia. E o Subloco Coletividade vai estar fazendo um show lá no domingo, então a gente confere aqui a faixa Melô da Internet. É, pô, a gente já tocou, os caras já participaram ao vivo aqui. Um grupo que tem um carinho muito grande aí com a produção das bases, né, das músicas. Também as letras sempre cantadas por vários MCs num clima de verdadeira união. A gente confere a faixa da Melô da Internet, que fala dos conflitos contemporâneos no mundo digital. É, com vários samples aí desse mundão virtual aí, o Indão e outras tretas por aí afora. E outras tretas. Bom, depois a gente escuta mais uma galera que ex-integrante do coletivo Quinto Andar, que a gente já citou, que é o Xará, na verdade, com a participação do Juju Gomes. Eu escutar uma música chamada Estação 15, com produção do Demian 7. E é um single, né, que a Juju Gomes participa desse single que ele lançou recentemente. É, e vai ser lançado ainda esse ano o primeiro disco dele, pelo menos é o que ele promete, pelo selo Blade Runner Real. Bem interessante o nome do vai dar do brabo selo. Esse selo aí. E bom, vamos escutar aí, né, produção alto nível, mais um lançamento na praça. E aí, pra fechar o bloco de rap, a gente vai rolar um som da família Pedra Negra. Também mais um som de agenda. Mais um som de agenda, galera chegando aí na mesma caravana que o Afoxé Urumilá pra se apresentar aqui na quinta-feira. E

Independência! Bombarde! A Independência ou Marte, Hip Hop na Medida, um salve a todo mundo que tá se comunicando com a gente aí, interação intensa hoje, a galera ali do time do Louco tava pedindo um 016 aí, fica pra uma próxima aí, a gente rola, sempre rola por aqui o 016, um salve aí pra quem tá escutando, mandar um salve também, Bruno de Londrina, Laís São José, o Vini Bitili ali do Rinoceronte, salve, doidão escutando, Jungle Lil, Cineclubista Punk, Paula lá de Sabará, do Coletivo Forceps e mais outras pessoas aí, vamos mandando um salve, de acordo com a interação, legal demais. Bom, é isso aí, a gente desembarca então deste bloco de hip hop e chega agora a hora então de darmos atenção, divulgarmos e por que não fazermos, né, a cobertura do mais novo lançamento do projeto Compacto Rec. Bom, doideira, a gente sempre traz aqui, né, esse lançamento integrado do Circuito Fora do Eixo. E, pra quem não conhece, cada mês um álbum, né, seja ele um álbum, sei lá, um long play ou um EP, né, um álbum mais curto, é lançado de maneira integrada. Então a ideia é que os veículos de comunicação, blogs, sei lá, programas de rádio, jornais, o que for possível, divulguem essa tração integrada e desta vez o Compacto Rec deste mês é o primeiro disco solo, né, o primeiro EP do Jair Naves, que ficou aí bem conhecido de grande parte do público por ter integrado a banda Ludovic, banda que não tá mais em atividade, né, mas que aí rodou vários lugares do país todo, e agora o Jair Naves montou uma banda tal, a partir do seu trabalho solo, e a gente vai rolar por aqui algumas coisas, e daqui a pouco a gente chama ele pra tá trocando ideia com a gente também aqui no programa, né. Exatamente, então pra quem já for ouvindo e gostando e quiser baixar, é só acessar compactorec.foradoeixo.org.br, repetindo www.compactorec.foradoeixo.org.br. Lá, além de todas as faixas, você pode baixar todo o conteúdo do encarte. Tem vídeo. Conferir o vídeo oficial de lançamento do disco no projeto, entre outros materiais das outras bandas que já disponibilizaram seu trabalho por essa plataforma. Então hoje aqui a gente vai conferir agora duas faixas, né, do disco Araguari, e daqui a pouquinho a gente recebe o próprio Jair Naves ao vivo no telefone aqui com a gente para comentar sobre o trabalho. Bom, a gente escuta então Araguari 1, Meus Amores Inconfessos e Silenciosa, com participação especial aí também. Bom, vamos de som, daqui a pouco ele entra com a gente para comentar mais sobre o som, a gente aprofundar um pouco mais sobre todo o trampo. Isso aí, Independência Mate Compacto Rec. Escute diferente. tudo impunemente. O abandono é a pior traição. No fim das contas, hoje eu te dou razão. Fui eu que te perdi, ou você que me perdeu. Foge a minha compreensão, foge a minha compreensão, mas eu te dou razão. Fato é que eu não sou mais quem eu era antes. Eu voltei envelhecido e hesitante. Hoje eu que cuido dos meus pais e as crianças da nossa rua. Já não somos nós, já não somos nós. Mas eu sinto saudade da nossa banda, de cada palco em que eu pisei, de cada nota que eu cantei. E ainda me dá um nó na garganta pensar nos sonhos que eu sonhei, na leveza dos amores que eu desperdicei, as brigas que eu comprei. Meus amores inconfessos, os sonhos que eu sonhei. Estiver bem, bem. casa silenciosa. Não me serve mais como abrigo e foi consensual. Nós nem sequer discutimos, tudo tão civilizado. Nem parecia comigo. Santana, nosso BG, a gente volta aqui desse primeiro bloco do Compacto Rec com Jair Naves. A gente rolou dois sons, então, já começando a preparar Araguari 1 com Meus Amores em Confessa e Silenciosa. E agora a gente se conecta com o próprio Jair Naves aí. Tudo bom? Tá na linha aí, man? Salve! E aí, pessoal? E aí, Felipe, tudo bem? Beleza, tranquilo, total. Bom, cara, acho que é legal dar aquela primeira contextualizada mesmo, assim, né? No lançamento do disco, na verdade tinha lançado, no, acho que pouco depois do começo do ano, mas agora o lançamento integrado, um pouco maior e tal. E contar mesmo da fase que você tá aí, cara, da origem dessas músicas, da onde que veio, se essas ideias já tinham na época do Ludovic também, ou veio depois, qual a diferença mesmo que você está se relacionando com o seu processo de composição e tal. Fica à vontade. Bom, a ideia para esse EP começou depois que realmente o Ludovic chegou ao fim. Na verdade, algumas das músicas a gente ensaiou com a banda para quem está sendo o terceiro disco do Ludovic, mas não encaixou. Naquela época já deu para ver que não era muito adequado do que era o Ludovic mesmo. Então, depois que a banda acabou, eu achei que a coisa mais sensata a fazer era o tipo que chamam de carreira solo. Eu não gosto muito desse rótulo, porque eu continuo com uma banda e continuo sendo o cotidiano de uma banda. Mas enfim, fazer uma coisa sobre o meu nome mesmo e falar um pouco sobre as minhas origens, né? Araguari é a cidade onde meu pai nasceu e passou boa parte da vida. E como eu perdi meu pai muito cedo, foi uma tentativa até de estabelecer um tipo de conexão com ele, com a família dele, com meus avós, enfim. Aí eu passei o ano passado inteiro gravando essas músicas, essas e algumas outras que acabaram não entrando. Terminei de mixar no fim do ano passado e lancei no começo do ano, como você próprio disse. E agora eu tô tendo a sorte de relançar eu e essa Volta Discos, né, que é o selo que me ajuda nessa nova fase, e relançar via Compacto Rec, que é uma coisa que a gente queria muito, assim, porque para uma banda e para um artista de São Paulo é difícil alcançar o Brasil inteiro, e a gente achou que seria uma ótima oportunidade de tentar fazer isso. Chegar, através até do circuito Fora do Eixo, chegar em lugares onde a gente não conseguiu tocar ainda e levar a música até lá. Eu tô muito feliz, cara, com esse lançamento, assim, eu acho que veio numa hora ótima, deu um novo fôlego, deu uma sobrevida às músicas depois. Você falou da cidade, né? Acho que é legal contar um pouco mais sobre ela, assim, e como o universo dela que inspira, assim, né? Tanto o começo, o final do disco, é o nome do EP também. Acho que também tem a influência do caso dos Irmãos Naves, né? Que é um filme dos anos 60 brasileiro, tem até o sample dele, né? Também, né? É isso? Então, o caso dos Irmãos Naves foi uma história que sempre me perseguiu. Eu falava no nome por aí a vida inteira, as pessoas falavam sobre o caso de Mozart, se eu tinha alguma coisa a ver com eles, se eram meus parentes ou não. Pra quem não sabe, o caso dos Mozart é considerado até hoje o maior erro judiciário da história do Brasil. Foram dois irmãos que foram acusados do assassinato de uma terceira pessoa, que era o sócio deles. E como eles não tinham cometido o crime, eles negaram, né? A polícia torturou eles das formas mais desumanas possíveis. E quando eu tomei conhecimento da história de verdade, quando eu soube o que era, eu fiquei muito tocado. Eu vi um filme do Luiz Sérgio Person sobre isso, e foi uma coisa que me emocionou muito, porque além de fazer muitos cenários da cidade, essa é a minha família, né? Eles são meus parentes em distância. Eu não sei, a história é realmente muito, muito tocante, muito comovente, porque eles foram torturados e um deles até faleceu em decorrência de torturas físicas e psicológicas terríveis, tipo, sei lá, os policiais chegaram a violentar a mãe deles na frente deles para que eles começassem um crime, esse tipo de coisa. E eu queria abordar isso de alguma forma também. Eu cheguei até a pensar em fazer um disco conceitual sobre a história, mas o filme do Person é tão bom, um assunto, sei lá, uma história tão monstruosa, com tamanha delicadeza, que eu achei que eu nunca conseguiria fazer nada. O máximo que eu fiz foi colocar um trechinho dos diálogos do filme, na introdução da primeira música. E, enfim, a cidade me lembra muito a infância. Algumas das melhores momentos da minha infância eu passei lá. E tem uma coisa de cidade interior, que ao mesmo tempo tem essa pureza, tem um tipo de comportamento muito grande entre as pessoas, assim. Todo mundo sabe da vida de todo mundo, tem uma paranoia constante no ar, ninguém é anônimo numa cidade interior. E eu queria pegar um pouco essa contradição, assim, essa doçura que as pessoas que não moram nas grandes metrópoles têm, essa falta de aspereza com esse negócio de todo mundo saber quem todo mundo é e um ficar controlando a vida do outro. E é muito curioso isso, tentei passar em boa parte das músicas. Bacana. Acho que você, como você mesmo falou, Jair, no começo da entrevista, né, de achar que o rótulo da carreira solo não se aplica até esse momento da sua carreira, acho que é legal você falar também de todas as parcerias, né, que foram acionadas aí para constituir o trabalho, né, o vocal da Júlia Frati, um pouco da formação da banda também, que se transformou. Acho que pra gente aqui é legal você comentar a relação com a galera de Araraquara também. Sim, cara, eu tenho sorte de... Na verdade, até agora eu contei com três músicos de Araraquara, né? Dois continuam comigo, são o Mark Pascoal, que toca bateria e gravou o EP, e o Daniel Guedes, que é o guitarrista, um dos melhores guitarristas que eu conheço, e o Ari Júnior, que toca no Lecofã, toca algumas outras bandas de Araraquara, tocou baixo muito tempo na banda e saiu, enfim, muito devido à distância, porque não é fácil, né, cara? Eu moro em São Paulo, eles moram em Araraquara, e todo mundo tem sua vida, é difícil abandonar, eles tinham que abandonar tudo pra vir tocar comigo. E continuam tendo, né, os outros dois. Mas, enfim, são grandes amigos, grandes músicos. E além deles, pude contar com a parceria da Júlia Frati, que é uma ótima cantora. O Alexandre Xavier, que é um pianista, né, amigo meu. E tem outras pessoas, o Danilo Cevalli, que é da banda Hierofante Púrpura, tocou o teclado. O Fernando Coelho, do Mão e Cabela, gravou uma guitarra em uma música. E uma outra música que não entrou no EP, mas vai entrar no disco que a gente vai lançar ano que vem. Tem a participação de dois terços do Macaco Bong, o Inayan Bentodo e o Ney Hugo, que eles fizeram baixo bateria. Sei lá, cara, exatamente isso que você falou. É uma coisa solo, mas nunca foi tão colaborativo, sabe? Bacana, né? Bem legal. Acho que dá pra... Né, apesar da melancolia e do provincianismo das paisagens de Araguari, esse clima de união também É um dos sentimentos presentes, com certeza. Acho legal a gente aproveitar o espaço para falar um pouco sobre as músicas mesmo, né? Até porque elas, como o nome sugere, também tem alguma relação com algum tipo de narrativa, né? Que tenta se estabelecer. Aí a gente abriu esse quadro do Compacto Rec ouvindo Araguari 1, Meus Amores Inconfessos e Silenciosa. Se você quiser dar uma comentada nelas antes de anunciar as duas, que a gente vai fechar a entrevista depois. Tá legal, as próximas... Desculpa. Não, pode falar das que rolaram já, Araguari 1 e Silenciosa. Bom, Araguari 1, como eu falei anteriormente, é uma música que conta com os trechos dos diálogos do filme Caso de Gonzaga. Uhum. E é a música de abertura do disco, uma música muito importante, que meio que dá a ideia de tudo que é um disco. É um disco sobre muito, sei lá, busca das origens e pensar em quem você é no mundo, o que faz você ser a pessoa que você é, o quanto a sua família é importante nesse tipo de coisa, tipo de definição do caráter e tudo mais. É uma música que eu gosto muito, Silenciosa, que é a música que veio depois. É provavelmente a minha música preferida em tudo que eu já escrevi, assim, é uma música que obviamente fala de rompimento, não só amoroso, mas eu vejo até um certo paralelo com a história toda do Ludovic, que é uma coisa, que é um fim muito doído e até difícil de ser assimilado. E, pô, antes da gente terminar a conversa, sei que ainda vou começar as próximas, eu queria dizer que a gente toca em Ribeirão Preto, na próxima sexta-feira, dia 20, e que a gente ficou tentando muito alguma coisa em São Carlos, infelizmente não rolou, mas que a gente está muito afim de tocar por aí, cara. Eu sei que não tem muito a ver com o que você me perguntou, mas eu só queria falar, só ia deixar passar. Assim. Claro, e vocês tocam dia 22 em Araraquara e a gente ainda tá correndo pra ver se fecha esse dia 21 aqui. Pô, seria ótimo. Vamos ver. Eu toquei em São Carlos com o Ludovic uma vez e foi muito bom, assim, foi inesquecível mesmo. Uhum. Bacana, né? Vamos, acho que é. Talvez ainda dê tempo, mas voltando ao disco... Vamos lá, né? Continuar, né? Falando das músicas. Fala das outras duas, né? Bom, agora a gente vai ouvir De Brancão Hospitalar, isso, que é a música que mais estou um pouco do EP, que é uma coisa meio pós-punk, bem oitentista. E falando, enfim, sobre também muito sobre relações familiares e sobre... Familiares não só, sei lá, dos nossos pais e esse tipo de coisa, mas também a pessoa com quem você escolhe se casar, etc. E como essas escolhas se dão feitas, assim. E a Araguari 2 é a música mais esquizofrênica do disco, uma música de 6 minutos e fala sobre uma série de temas, e não só sobre a cidade, mas fala muito sobre sobre tanta coisa, mas muito sobre o conflito com o mundo mesmo, você não se encaixar no mundo. E isso, eu não sei, é uma coisa que eu reparei muito, amigos meus que também tem origens interioranas e que moram em São Paulo, que eles às vezes se questionam se não teriam tido uma vida mais tranquila, mais calma, caso não tivesse saído de suas cidades. E eu quis abordar um pouco esse lado também. Bacana. Bom, acho que não custa nada a gente reforçar aqui para todo mundo que está acompanhando, então, compactorec.foradoeixo.org.br é o endereço onde você encontra aí o Araguari, né, para download completo, além das músicas, todo o material do encarte, um vídeo bacana também disponibilizado contando um pouco da história do trabalho. Acho que chega aquele momento de a gente agradecer a sua participação aí também, Jair. Fica aqui esse compromisso da gente correr pra ver essa data do dia 21 e por enquanto a gente continua terminando de curtir as músicas aí do EP. Não, mesmo se não der no dia 21, a gente tem certeza que a gente vai se encontrar de alguma forma. Fiquei muito feliz com o contato de vocês, cara. Eu tô, sei lá, uma alegria imensa poder participar do programa. Eu só tenho a agradecer o espaço que vocês estão dando de tocar o EP na íntegra e de divulgar o Compacto Rec, que é um projeto no qual eu acredito de verdade, assim. Muito obrigado mesmo. Valeu por tudo. Bacana, tamo junto. Vamos de som então aqui para coroar a entrevista e a participação do Jair. Como ele mesmo anunciou, a gente confere Branquidão Hospitalar e Araguari 2, Meus Dias de Vândalo, fechando esse quadro aqui do Compacto Rec. Araguari, Jair Naves, escute diferente. We'll be right back. errados, tentando te acordar. Você zombava desse empenho, da proteção que eu ofereci. Um demônio enfermo, de quem eu não consigo me despedir. Delirante queimando em febre, você buscou a minha mão. Que você exerce, eu nunca soube dizer não. Ela reagiu como se possuída por um espírito ruim, dizendo: prepare-se pra uma guerra. Eu não respondo mais por mim. E eu, tão impressionável, me apaixonei. Eu me apaixonei. Quem você reconhece, eu reconheço em você. O gosto da sua pele, as fraquezas que eu tento esconder. Que te deixou toda em carne viva. tava. Rec.foradoeixo.org.br. Acessem agora mesmo e baixem aí todo o material de Araguari, primeiro trabalho solo do Jair Naves, que acabou de participar aqui com a gente do programa, dando uma entrevista muito bacana e comentando os sons que a gente ouviu. Essa última foi Araguari 2, Meus Dias de Vândalo. Antes ouvimos De Branquidão Hospitalar, e lá no começo do bloco a gente tocou Silenciosa e Araguari 1, Meus Amores Inconfessos. Doideira. Então, seguindo as atividades aqui do programa, chegando aí quase no quarto final do programa aí também, temos um convidado especial no bloco aí, uma conversa regada a café, num horário meio esdrúxulo para se tomar café, mas o pessoal tá com fome, matando a fome com café aqui. nossos viewers da Twitch já podem acompanhar. Christian Cobra estão aqui no, com a gente para trocar ideia sobre o Janela Aberta. Um brado retumbante, momento região. Muito bem-vindo. Valeu, pessoal. Volta. Rewind Selector. Bem-vindo, Christian Cobra, tudo bom? Boa noite, pessoal. É, agradecer já de cara aí pela, pelo espaço aí aberto aí pra gente e parabenizar pelo trabalho aí, por abrir mais espaço aí pra música independente na, na cidade e na região toda aí, no universo. No universo, o espaço é nosso. Space is the place. Bom, compartilhando esse universo com todo mundo, acho que é legal. Aí a gente já falou várias vezes, já citou algumas vezes das atividades do Janela e tal, mas acho que é a primeira vez que a gente fala com calma mesmo, né, do, do trabalho do Instituto Cultural Janela Aberta. Primeira vez é, né? A gente já vê. Eu já vi o Cobra aqui nesse estúdio ao vivo com a gente. Deja vu, mas é... Mas bom, é como se fosse a primeira vez, né? É, e é no momento que vem a calhar, que é no momento que a gente tá com uma sede nova aí e tal, que tá tudo novo, então é tudo, tudo primeira vez. Aí. Reciclando a participação. Então acho que é legal dar uma comentada geral, assim, né, de como que funciona o Janela mesmo, desde as atividades, como que vocês vêm trabalhando mesmo como empreendimento de economia solidária e tal, e sendo uma espécie de incubadora de projetos artísticos, né? E daí a gente fala mais especificamente sobre o trabalho com música mesmo que vocês estão fazendo, assim. Pois é, então a gente está com Janela Aberta aí, o Instituto Cultural Janela Aberta, já faz algum tempo, né? Estamos para quase 3 anos aí de existência do espaço, que faz esse trabalho exatamente de incubação, né? Ajudando o pessoal que faz teatro, que precisa de um espaço para ensaiar, o pessoal da banda que precisa de espaço para tocar, e os artistas em geral, né? Fazendo esse trabalho de apoio e formação. E especificamente com a música, a gente tem o projeto Identidade, né? Que é voltado mais aí com o trabalho das bandas da cidade mesmo, da localidade. É, tanto as que já estão começando aí, que já tem um tempo aí de estado, como as que estão começando também agora. Uhum, legal. Esse falou do projeto Identidade, é uma coisa que já acontece há um tempo, mas agora vocês retomaram as atividades mesmo, né? Do projeto, teve no último final de semana primeiro evento na sede nova. Acho que é legal de dar aproveitar para contextualizar como é que tá rolando mesmo, assim, né? Que bandas que tem participado, quem que tá envolvido nessa história, como que dá, tanto as discussões quanto as apresentações, o lance dos ensaios abertos e tudo mais. Pois é, a gente começou fazendo o evento como um espaço para as bandas fazerem, divulgar seu trabalho mesmo. E com o tempo a gente foi criando outros laços, né, com as bandas e até mesmo o desenvolvimento do projeto, como que ele vai funcionar, essa parte de criação, de produção, acontece também de forma coletiva, né, com a participação das bandas. E aí a gente começou a tentar também ajudar as bandas nesse processo de incubação a trabalhar, não só dar o espaço, né, como ajudar a banda com outras coisas que precisa, aí, quanto... espaço na mídia, fazer um processo de divulgação, de material gráfico e tudo mais aí que a banda achar necessário, precisar, né? Uhum. Acho que uma coisa que é legal comentar do projeto Cobra é a gente acompanhando a programação das outras edições, né, via o formato do evento mais conectado com as bandas de rock, até de rock pesado, que eram as que ocupavam espaço ali para ensaiar. E aí na última edição teve uma interface bem bacana com o rap, né? Com o show do Grupo Incentivo aqui de São Carlos. Falar um pouco como que foi a ideia de fazer essa mistura e o resultado dela no evento. Então, essa experiência, né, veio por parte mesmo dos músicos, o BR, né, que é um rapper aí da cidade de Araci, procurou a gente para estar fazendo essa mistura mesmo dos ritmos, né? A gente costuma ver muita essa segmentação que existe, né, mesmo dentro do rock, quanto mais fora, né? Então a ideia é mesmo tá misturando as coisas, tá inserindo e trabalhar tudo que for música boa, né? Não ficar nessa na questão de gênero aí, de subgênero. Bacana, bacana. Uhum. Acho que é legal falar mesmo assim de quem que tá mais perto, os parceiros e até contextualizar tanto do evento que rolou e do próximo já, quem que tá no gatilho pra rolar, como também as bandas podem chegar mais perto, se tornar mais parceiros, se tornar mais orgânicos, assim, a história do Janela Aberta também e tal. Então, a gente vai rolar agora esse evento no dia 11 de setembro, né? Que data, hein? Pois é. Uma homenagem. Não sei se é uma homenagem ou... Enfim. Mas o pessoal da Ubelina vai estar lá, né? Uhum. Adoraram a data, inclusive. Estão fazendo uma música para falar. Eles, inclusive, estão com um CD novo, né? Uhum. Gravaram aí seu primeiro CD oficial aí, né? A gente tá batalhando aí para tentar também pensar o CD e fazer todo o processo de produção, né? Vão estar compartilhando lá o evento, o espaço, junto com o Barbante Submarino, que é outra banda aí que também está com a gente desde o começo, né? Desde os primeiros eventos, na primeira sede, quando não cabia nem um palco na sala ali. Mas tem várias outras bandas aí também que participam das reuniões, construindo o evento, né? A gente tem a Hips Not Dead, de hardcore, a gente tem a Dysnomia, que também está lá participando. O pessoal da Abdicated, que é mais um som mais death metal, né? E aí a gente tem também o pessoal da... qual mais? Acho que eu falei todas já. Bacana, e aí pra galera que quiser se aproximar, como é que vocês remarcam uma reunião no Janela? Tem um contato de e-mail? É só passar lá qualquer dia, qualquer hora e se informar da próxima reunião? O funcionamento lá pro público é da 1h30 até às 5h30, 6 horas, que é o funcionamento ali padrão do Instituto. A pessoa pode ir lá e marca um horário para conversar. E a reunião é depois, a pessoa demonstrando interesse, a gente insere ela no grupo de e-mails, né? Pra gente começar, já vai adiantando algumas discussões e depois vai para as reuniões presenciais mesmo ali, onde qualquer banda pode participar. Uhum. Legal. Legal. Bom, quem quiser saber mais também, é só acessar o site do Janela, que vocês vão atualizando com os eventos, com as outras atividades e tal, né? janelabeta.art.br. Isso? É isso aí. Lá tem fotos dos eventos, tem agenda cultural, outros eventos que estão rolando aí. E dá para escutar o som de algumas bandas também. A gente está começando a colocar lá um espaço para... para ser um espaço das bandas mesmo, tem informação, banda, clipe, todo o material ali. Tá. Então o pessoal pode entrar lá até para curtir o som das bandas. Legal, e também dá para, acho que conhecer um pouco mais, saber um pouco mais sobre o lance de se associar, né? E acho que tem uma iniciativa interessante com vários parceiros que vocês estão fazendo, a Moeda Solidária, iniciando as trocas mesmo, como... Assim, trabalhando dentro da cadeia da economia solidária mesmo na cidade, né? É porque a gente é uma associação, né? Então a gente depende aí, sem fins lucrativos, né? A gente depende dessa associação das pessoas, né? Que paga uma mensalidade ali, simbólica, né? Uma mensalidade de R$5 por mês, para estar contribuindo para a gente estar oferecendo esse espaço. A pessoa que se associa, ela faz a sua carteirinha de apoiador, e ela pode, além de entrar nos eventos lá com Identidade, o Sarau e outros eventos que ela pode entrar na faixa, ela pode também ter desconto em outras empresas aí que são os apoiadores do Janela. Tanto em empresas privadas, de alimentação, até desconto no cinema municipal. Uhum. E aí né, para aplicar essa lógica aí que a gente está trabalhando da economia solidária. Vamos tentar também inserir a Moeda Solidária. Estamos desenvolvendo junto com o pessoal aqui da rádio, inclusive, né, e do Massa Coletiva também, para a gente começar a inserir esses conceitos, né, de economia solidária nas nossas atividades culturais, né, e criar novas perspectivas para o pessoal que faz música independente e não tem esse espaço na mídia, né, e tem que criar a sua própria forma aí, seus meios aí de conseguir divulgar o seu trampo. Bacana. Legal. Bom, então para coroar a conversa aqui, se citou algumas bandas, a gente vai rolar 4 sons aqui. Acho que é legal até dar uma contextualizada rapidinho, né? A gente tá um pouco apertado aqui de tempo. Vai dar uma contextualizada rapidinho no Ubelina 69, Barbante Submarino, Hips Not Dead e... Dysnomia. Para finalizar, a gente já rola o som aqui. Então são todas bandas aí que ou produzem material 100% autoral, né, ou estão criando material aí para né, para não estar tá fazendo só cover, né? Então a gente tem a Obelina, que já tá faz clássico, tempo aí, já participou veio, já dos últimos dois Grito Rock também. Pois é, a Obelina já junto com o Barbante ali também, Submarino, que é uma banda de rock clássico também, que tá com a gente desde o começo, né? E o pessoal da Hips, que faz um som extremo aí, né, faz um punk hardcore, que é uma das vertentes que a gente desenvolve também. E a Desnome, que é a vertente mais metal aí, que a gente também desenvolve e tem um público bacana também. Bem massa. Contextualizando para os ouvintes aqui, a gente vai de Ubelina 69 com a faixa Cuba Livre, Barbante Submarino com Seus Pecados, Hips Not Dead com Descrente, e a gente fecha com o som do Desnome, The Storm Arrives. Isso aí, janelaaberta.art.br. Brado retumbante, valeu, Cobra. É nóis. Valeu, pessoal. Vamos de som, então. Independência ou morte, escute diferente. Uou! We'll be right back. não todo sentido. Com a minha liberdade, libertar toda a vontade que eu tenho de lidar. Acorde violência. Não me pode morrer. Liberto total pela vida. Eu sou preparado já. Na vingança, sendo solidária. Tendo que comentar. A certeza é absoluta. Condenado pelo muro. Indiferente, vão se fuder. Todos vão se fuder. Todos vão se fuder. Todos vão se fuder. Todos vão se fuder. We'll be right back. Resistência ou morte? Desculpa! Tudo bem. Bom, isso aí é... O Brado, é Brado Região. Aí é... Choro, Kubaka. Digital. Sai! Bom, Brado Região aí, né? Esse Brado retumbante mistura com o Momento Região aí, com o Instituto Cultural Janela Aberta. A gente conversou com o Christian Cobra e rolamos vários sons de bandas são carlenses para coroar o bloco. Tivemos o Belina 69, Barbante Submarino, Hips Not Dead e terminamos com Desnome aí, sensacional. Acho que só uma rápida correção, o nome da música do Belina 69 que a gente ouviu é Diagonal do Fumo. Diagonal do Fumo. Diagonal do quê? Fumo. É, ao invés de Cuba Libre, como a gente anunciou. Da hora, da hora. Bom, só lembrando, né, que o próximo projeto Identidade vai ser no dia 11 de setembro, aí, data clássica. Então fiquem ligados aí pra comparecer e prestigiar as bandas de São Carlos. Muito bom, muito, muito bom. Falando em data, né, em agenda e tal, vamos, antes de rolar o último som do programa, vamos fazer nossa agendinha aqui. Vamos lá, que essa semana São Carlos está pegando fogo culturalmente. Então, a programação intensa dessa semana já começa amanhã, né, para os ouvintes do Ao Vivo aqui, segunda-feira, com a gente, terça-feira, dia 10 de agosto, primeiro palquinho do segundo semestre, numa mistura de experimental com metal, recebendo as bandas Thriving e Pig Soul, a partir das 11 horas da noite, com a incrível discotecagem radiofônica Independência Walmart fazendo companhia. É isso daí, noite experimental e bruta. Mais informações aí no foradoeixo.org.br/massacoletiva ali. Belo cartaz do Pedro, né, Pedro? Legal. Oh, parabéns, valeu, é um dos cartazes mais sensuais e instigantes da história. Tudo por causa de um mamilinho saltado. Faraltinho, as tatuagens contemplando ali. Bom, aí a semana vai, né, se aproximando do seu final e aí na quinta-feira, né... É sempre legal, a gente, né, tradicionalmente as pessoas vão achar ruim de divulgar duas coisas no mesmo dia, mas a gente fica muito feliz porque é sinal de que as opções estão proliferando na cidade. Então quinta-feira você tem que escolher ou correr de um lado para o outro, né, para acompanhar lá no Caso Aberto o show do... Isso é quarta-feira, cara. É quinta, cara. Tá escrito 11 do 8 aqui, irmãozinho. Não, acho que tá errado aí, velho. Putz. E agora? No MySpace dele não tem? Aqui um palquinho de quinta. É na quinta-feira, os dois na quinta, cara. Tá, então vai lá. Quinta-feira, lá no Caso Aberto, de Ahá Thompson, músico australiano aí, atração internacional, fazendo uma mistura bem bacana de rock com blues, pra todo mundo curtir aqui. É amanhã. Na quarta. Nossa senhora, cara. Eu vou contar a história, então. Que hoje chegou o cartaz pra gente por e-mail, e aí o pessoal falou, putz, vai bater as datas com a do palquinho. Ah, eles mudaram pra quarta-feira. Maravilha, então é terça, quarta e quinta. Quarta-feira de Ahá Thompson, no Caso Aberto, blues e rock and roll internacional. E na quinta-feira todo mundo volta pra Federal, pra um palquinho africano com a Fochel no Milá e família Pedra Negra. E vocês ouviram nesse programa que vocês podem reouvir, né? Exatamente. Sexta-feira, como de costume, a Praça é Nossa, discotecagem coletiva na Praça Coronel Salles, a partir das 7 horas da noite. E no sábado, a partir das 4 horas da tarde, na pista do skate do Santa Felícia, cultura reggae com Ganja Groove convidado, sound system aberto e gratuito também. Tudo isso, domingo? Tudo isso se encerra magistralmente no domingo, lá na Praça do Jardim Paulistano, pré-sanca hip hop com os grupos Subloco Coletividade e Raciocínio FDRC. Bom, legal, sensacional. Agradecer a audiência de todo mundo. Quem quiser, faradoeixo.org.br/independenciaomarte. A gente vai se despedindo, mas tem uma música no final do programa aí, prometida. Somos honestos, combinado não sai caro. O combinado não sai caro e o Pedro de vai verdade, anunciar. O Pedro vai anunciar. É o pré-lançamento do Lissabe, banda parceira aí que... Antigos Atomic Nacho já lançaram material, um split junto com vocês. Acho que é legal você dar uma contextualizada maior. A galera tá acompanhando a gente aí, o programa todo. Ansiosos, uma legião de fãs aí também acompanhando a gente, querendo ouvir a música agora com a gente. Acho que é legal dar uma contextualizada e apresentar com calminha mesmo. Então, com prazer enorme assim que eu tô anunciando essa banda de uns grandes amigos meus, que é uma das melhores bandas que eu já ouvi na minha vida, fácil assim. Que eles estão na mesma luta que a gente de lançar um CD independente e tal, e estão gravando agora. E é uma demo que a gente vai ouvir, da única música instrumental desse CD deles, chama Ambiência. E eles eram os antigos Atomic Natios, né? Que lançaram um split com a gente, a Descendants Hardcore Orchestra. E é um prazer aí anunciar esse CD novo e essa prévia, que tá todo mundo na pilha pra ouvir as músicas novas dos caras, que eles mudaram o rolê, eram ska-core, agora todo experimental e modernão. E é isso aí, vamos escutar. Bacana que o lançamento combina direitinho com o nosso tradicional quartinho final experimental. Foi só um pedacinho, né, uma lasquinha. Foi um final, oitavinho final. Mas semana que vem a gente tem já vários sons na manga pra contemplá-lo. Posso só dar um recado aqui? Foi mal interromper. Lógico. O Lisabe vai fazer o show de estreia das músicas novas dia 15/8 no Taquaral, lá em Campinas. Vai rolar um campeonato de skate. Quem estiver ouvindo e for lá de Campinas ou quiser colar lá, é só falar. E é de graça. E é isso. É só chegar, então. Nossa. Falar e chegar. Então é isso daí. A gente se despede aqui. Finaliza, então, com o Lissabe com Ambiência. E semana que vem tem mais. Tchau!